Panorama Agrícola para 26 de novembro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de 26 de novembro, terça-feira de lua minguante. Um abraço para você. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado é: antes tarde do que nunca. Na dica do programa, banana orgânica. Confira a piscicultura de água doce, números e orientações para o produtor em Santa Catarina. Maravilha, tem exposição e feira da agricultura no final de semana. Fique ligado. Dica do dia. Em Santa Catarina, a banana é a principal fruta em importância na produção orgânica. As bananas do tipo branca são as preferidas do mercado. Como são bananeiras sujeitas a doenças, precisam de manejo mais intensivo no cultivo orgânico e também cultivares mais resistentes a doenças. Informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. Nesta sexta-feira, abre em Maravilha, no oeste de Santa Catarina, a oitava Expo Merrills, exposição que reúne o melhor da agricultura familiar e do artesanato dos municípios que compõem a Associação dos Municípios do Entre Rios. De sexta a domingo, no Parque de Exposições de Maravilha, agricultores de Maravilha, Caibi, Cunhataí, Palmitos, Iraceminha, Tigrinho, Saudades, Cunha Porã, Flor do Sertão, Modelo, Bom Jesus do Oeste e São Miguel da Boa Vista vão mostrar produtos coloniais, artesanato da região e feira de máquinas e equipamentos para a agroindústria familiar, além de shows artísticos e culturais, Festival Escolar da Canção e Café Colonial. O acesso ao parque em Maravilha é gratuito de sexta a domingo. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Nós conversamos aqui na EPAGRE SEDAP, no Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, com um especialista em piscicultura, Fernando Silveira, sobre dados da piscicultura continental de água doce do ano de 2012, consolidados pela IPAG-SEDAP junto a extensionistas de todo o estado. Chama atenção que a produção novamente cresceu e o Fernando traz aí para o ouvinte alguns dados interessantes sobre a produção profissional e também amadora da pesca de água doce em Santa Catarina, Fernando. Cumprimentamos a todos os ouvintes que estão ligados nos programas da EPAGRE. Queremos parabenizar aos catarinenses porque Santa Catarina se destacou mais uma vez na produção de peixes de água doce. Nós temos uma produção hoje no estado de 34.600 toneladas de peixe. Isso é muito peixe. Nos coloca no país em torno do terceiro, quarto produtor de peixe nacional. Quer dizer, o nosso estado, com apenas 1% do território brasileiro, se tornou hoje um dos maiores produtores de peixe de água doce. Fernando, e quantos produtores temos em Santa Catarina? Produtores de peixe em Santa Catarina, o universo total está em torno de 28 mil produtores. 28 mil produtores. É bastante gente produzindo peixe. No entanto, desses 28, 2.300 apenas são aqueles produtores ditos profissionais, né? Aqueles que produzem para as indústrias, para os pesque-pagues, para vender e ganhar dinheiro. Esses são os produtores comerciais. Os outros são os produtores chamados amadores, que têm na piscicultura uma fonte de alimentação da família, né? E, de vez em quando, uma renda extra. Bem, esses produtores recebem, tanto os profissionais como os amadores, recebem, de certa forma, alguma assistência técnica da IPAGRE e também participam de cursos. Exatamente. O produtor amador é o cliente prioritário da IPAGRE. Por quê? Porque o amador é aquele que quer chegar a ser um comercial, quer ser um profissional. Estes produtores fazem os cursos da IPAGRE e se tornam profissionais. E aí a piscicultura passa a ser muito importante financeiramente na renda da família. Em termos de região no estado de Santa Catarina, Fernando Silveira, qual é a região que mais produz peixes hoje em Santa Catarina? Sobre as regiões que mais produzem peixes, nós temos algumas surpresas. Nós temos lá no oeste algumas regiões que se destacam. Por exemplo, a região de Palmitos se destacou. A região de São Miguel se destacou. E um pouco mais para cá, Rio do Sul, a região de Rio do Sul se destacou. A região de Blumenau se destacou bastante. A região de Tubarão, lá no sul, e a grande surpresa, a maior de todas, a maior produtora de peixe de Santa Catarina, é a região de Joinville. Joinville, então, é a região que mais produz peixe de água doce em Santa Catarina. E com relação aos municípios, isoladamente pegando por município, qual é o município, Fernando Silveira, maior produtor de peixe de água doce em Santa Catarina? Também tivemos algumas surpresas interessantes em relação aos municípios que mais produzem. Vamos falar apenas dos quatro primeiros. Rio Fortuna, lá no sul. Armazém, também lá no sul, o município de Joinville e, também grande surpresa, foi o município de Massaranduba, que foi o maior produtor de todos os municípios juntos, foi Massaranduba, que é da região de Joinville. Então, Massaranduba em primeiro, Joinville em segundo e depois Armazém e Rio Fortuna, na região sul do estado. Qual é o peixe mais cultivado em Santa Catarina, Fernando? As carpas continuam sendo os peixes bastante cultivados no estado, mas nenhum deles chegou perto do que produz a tilápia. Para vocês terem uma ideia, as carpas representam hoje em torno de 30% da produção do estado. As tilápias sozinhas representam em torno de 65%. 65% é só tilápia. Quer dizer, é um peixe muito bem aceito pela população. Todo mundo gosta de comer a tilápia, porque é um peixe saboroso. Ele não tem aquele gosto forte de peixe, ele é suave, é macio, não tem espinha, é branquinho, é uma qualidade fantástica daquele peixe. E é por isso que hoje ele se destaca no mercado de peixes. Estamos conversando com Fernando Silveira, especialista em piscicultura da IPAG-SEDAP. Que orientação a IPAG-SEDAP teria para o produtor de peixe, aquele que deseja se profissionalizar, realizar cursos e entrar para valer nesse mercado? Vale a pena? A piscicultura é uma atividade que vale muito a pena fazer financeiramente. Ela dá dinheiro. Só que, como qualquer outra atividade, a propriedade tem que ser adequada a ela. Existem propriedades que servem e existem propriedades que não servem. Então, procure o técnico da IPAGRE e ele vai lhe dizer se essa propriedade serve ou não para a piscicultura. E um conselho que a gente gostaria de deixar para todos é que, antes de fazer qualquer coisa em termos de piscicultura, de construir viveiros, de abrir açudes, etc., faça um curso antes. Faça os cursos da IPAGRE, que são gratuitos. Dura uma semana. Em uma semana você vai aprender toda a tecnologia de como se faz. Por que que é importante começar a fazer o curso antes? Porque se você fizer os seus viveiros errados, eles vão ficar errados para o resto da vida. Então, se você faz o curso antes, você aprende como se faz o viveiro corretamente. E daí para frente, fica fácil para ganhar dinheiro. Nós, então, agradecemos ao Fernando Silveira, especialista em piscicultura da IPAGRE-SEDAP, trazendo dados de 2012 para o nosso ouvinte. Muito obrigado, Fernando, pelas informações. Obrigado a todos os ouvintes e já sabem, quem precisar trabalhar com piscicultura, procure a IPAGRE. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.